emoção, meu irmão, atenção, minha irmã. Está no ar o som que veio pra ficar. O som que faz você se divertir, cantar e pular. Mas também te dá poder pra revolucionar. Respeito, muito amor e respeito. Vos apresento pra você um mano que agora vai pensar. Da banda Apocalipse 16 do ar. Pregador 1. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. Ha! Sinta a onda sonora vindo pelo ar. Conecta, conecta e deixa a pancada rolar. Bum pá, é pra estrondar. Bum bum pá, é o que liga, é o que há. Minha batida é pesada e faz tremer o chão. Sacode a terra, estremece como o grave do trovão. Se liga, irmão, se liga então. Uso bem minha forma de comunicação. Não estou no hip hop por esporte ou por ibope. Vim para conscientizar e não desvirtualizar. Eu tenho a cura para o mal que te assola, para a peste que se aloja na sua mente e a devora. A cura está em Cristo, eu insisto, creio nisto. O domínio sobre o universo está na mão do supremo regente. Ouça esse som furioso batendo forte e realmente. Rei soldado, cuidado, o diabo está mal intencionado. Mas faça o que eu digo, você estará a salvo. Fique ligado, aqui quem fala é Pregador Loom, seu aliado. Guerreiro do futuro, linha de frente. Eu conto até três, você vem no refrão junto com a gente. Um, dois, três, três, dois, um. Ha, ha. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. Ha! Eu não meto marra de ladrão, não pago de otário com arma na mão. Não vendo ilusão pros meus irmãos, não uso drogas, pelo contrário eu sou contra. Pois pra Deus isso é uma afronta, sei que o bom malandro me der, escuta e compra. Prefiro sorrir do que chorar, não cometo erro de se vice. A redenção está no ar através da música. Deus conhece seus sofrimentos, suas angústias e ouve suas súplicas. Pros camaradas de todas as quebradas eu peço paz. Para norte, para oeste, para sul e para leste. Não sejam vagabundos, façam algo que preste. Rei ou b-boy, super-herói, aquele que constrói algo de bom e não destrói. Viaje no som, tem o dom. Aproveite a mensagem, seja útil. Rejeite o fútil, deixa a paz entrar em sua mente. Seja você um agente do bem. Então vem, agora vem. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. Ha! Rap é música, hip hop é o movimento do ano 2000. Não só na América do Norte, na do Sul, principalmente no Brasil. Nesse país oscilante, eu lhe pergunto quem vigia os vigilantes. Quem governa os governantes, quem me garante paz nos dias atuais. Sendo que no passado escravizaram meus ancestrais. Na esquina tem álcool e cocaína, mas contra essa doença eu já tomei vacina. Jesus colocou em minha testa o selo da vida. Mas tem uma parte, mano, que ainda é suicida. Se acabando no pack, esses já marcaram em parque. No trem que parte todo dia lotado rumo ao inferno. Ao contrário desse, vou atrás do que quero, não espero. Muitos querem fazer a paz, mas o governante desse mundo não deixa. Então confie no Todo-Poderoso que por nós guerreia e peleja. Acredite nas palavras daquele que ressuscitou e não sofrerá mal algum. Preserve sua glória e não morrerá apenas como mais um rapaz comum. Chapa, eu digo, a verdade estou convicto. Acredite que ainda não é tarde demais. Repare seus erros, então você poderá encontrar a paz. Paz, paz, paz, paz. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum bum pá. O bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem